das 8 às 6 no perfil, tô me enquadrando quase nada. Domingo jogo bola, mais cedo tô de goma, no sapato não de sola. As pretas gostam de louco, tipo eu organizado. Acordo, dou bom dia, almocei, lavei meu prato. Tem que chegar bonito na hora do sacode. As pretas gostam de atenção e pegada forte. As pretas gostam de colar nos picos de mão dada, de ser apresentada como sua namorada. Futebol, as pretas gostam de quem marca. E o beijo na aliança nem se fala, né, Joe? Então tem que ser malandro até umas horas. Assim as pretas gostam, assim as pretas gostam. Chega bonito que ela chega, chora. Assim as pretas gostam, assim as pretas gostam. Chocolate ganha buquê de rosa. Assim as pretas gostam, assim as pretas gostam. A luz de vela comer rango da hora. Assim as pretas gostam, assim as pretas gostam. No cavalete, as preta deixa os mano que vacila, que conta só mentira, que tem mais de uma mina no salão. As preta não tá só pra ir pro choque, dança raga black, rap, funk, samba, rock. As preta tiça, show um rebolado que fascina e faz perder a linha, vagabundo de milica, bem ligeiro. Chamo pra sair, mas sem da guela. As preta gosta de rolê, no pique novela, maravilha. Abra a porta pra ela entrar primeiro, descolo meu casaco pra ela pôr que tem meu cheiro. Entro em choque, quando elas me fala e mora junto. As preta gosta de fazer castelo pro futuro. Então tem que ser malandro até umas horas. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. Chega bonito que ela chega, chora. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. Chocolate ganha buquê de rosa. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. A luz de vela comer rango da hora. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. Domingão, as preta gosta de ir pro litoral. Destaque ao fio dental e um corpo escultural. No quiosque, de frente pro mar, no estilo uísque, água de coco, com cerveja, peixe preto. Minha preta gosta de comer um Big Mac. Também entra no Orkut pra ver os meus scraps. Surpreendo, mandei telemensagem com uma rosa. As preta gosta de saber o quanto a gente gosta visual. As preta gosta de dar um talento. Trança, escova, tinge relaxamento. Na missão, não pode ter vacilo, deixa brecha. As preta gosta de neguinho quente que nem elas. Tem que ser malandro até umas horas. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. Chega bonito que ela chega, chora. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. Chocolate ganha buquê de rosa. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. A luz de vela comer rango da hora. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. Né não, chefão, tem que ser malandro até umas horas. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. Chega bonito que ela chega, chora. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. Chocolate ganha buquê de rosa. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. A luz de vela comer rango da hora. Assim as preta gosta, assim as preta gosta. Oi, amor. E aí, tudo bom? Nossa, flores. É. Flores e chocolate pra você, pretinha. Vamos entrar? Nossa. Tem que ser malandro até umas horas.